Alô, galera, alô, ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô, galera, alô, amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá, pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço, meu querido, e muito sucesso para ti. Valeu. Programa do Carlos Pitt. Carlos Pitt. Acompanhe o Carlos Pitt nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitt. No Instagram, Carlos Pitt Oficial. E no Facebook, Carlos Pitt Oficial. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Gente, vamos que vamos. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Toda a nossa rede ligadinhos aqui, ó. Com o programa Carlos Pitt, né? Falando em ligadinhos aqui, tem muita rádio nesse Brasilzão todo, Portugal também, transmitindo nosso programa. É, nós estamos toda semana na Rádio Joseense de São José dos Campos, São Paulo. Rádio Marmelópolis de Marmelópolis, Minas Gerais. Rádio Nativa de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Princesinha FM de Gaia, em São Paulo. A Canaum da Antena Web de Vila Nova de Gaia, em Porto, em Portugal. A Rádio Celebration de São Roque, São Paulo. A Rádio Granja de Campinas, São Paulo. Rádio Positiva de Barbacena, Minas Gerais. A Rádio Floripa de Florianópolis, Santa Catarina. Ô, oh, cidade bonita! E Rádio Difusora em São Joaquim, Santa Catarina. Essa é só uma das rádios, uma de tantas rádios que estão com a gente na rede do programa Carlos Pitt. Muito obrigado, todo mundo junto, hein? No programa Carlos Pitt e tocando as músicas do Carlos Pitt também. Obrigado, essa moçada parceiraça das rádios do Brasil todo com a gente, também de Portugal, lógico, aqui no programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. A música que eu componho e eles gravam, essa música eu fiz na parceria com meu parceiro de Souza e o Adriano, da dupla André Adriano. Love Love Curtição, banda Estação do Paraná. Vem cá, bebê, vamos beber, vou te deixar louquinha, beijar a sua boca. Love Love Curtição. Vem cá, bebê, vamos beber. Hoje a festa é lá em casa. O capô tá arrumado, vai ter muita pegação. Vem cá, bebê, vamos beber. Vou te deixar louquinha, beijar a sua boca. Love, love, curtição. Cadê você, bebê? Tava te procurando o dia inteiro.

Vamos lá, moçada! Beleza, beleza? Ó, carlospit.com, www.carlospit.com. Tô no Instagram, arroba carlospitoficial, no Twitter, arroba carlospit, no Facebook. Curta lá a nossa fanpage, programa Carlos Pit Rede ou Carlos Pit Oficial também lá no Facebook. E vem recados e abraços do pessoal, diz, ó, Carlos Pit, tô ouvindo você. A Val Prates tá ligadinha, a Kel Figueiredo, beijo pra vocês, meninas. Carlos Pit, estamos ouvindo você aqui em Uruguaiana. Toca o modão sertanejo e beijonado demais. Opa! Quem tá mandando recado aqui, deixa eu ver, é o Vitalino Cunha da Luz. E um abraço também ao pessoal da Veterinária Vida e Natureza. Ó, Vida e Natureza Veterinária, agora conhecida para todo o Brasil, né, Vitalino? Um abraço a vocês aí de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. A Tânia Mara, de Coronel Vivida, no Paraná. Também a de Elza Quadros, lá de Coronel Vivida. A Leonice dos Santos, a Silvia Nadal, a Cleusa Silva, lá de Palmas, no Paraná. A Anne Bach, de Itapejara do Oeste. Opa, alô Itapejara, a Anne Bach é cantora. Obrigado a indicação da Jéssica Dias, que mandou o Carlos Pitt. Escuta aí o talento da Anne Bach, ouvi lá, muito legal. Parabéns, Anne, sucesso em sua carreira. Ela que canta em inglês e international. Legal. Um abraço a Niterói, Rio de Janeiro, a Ludmila Caputo Carnevale. Olha só, falei aqui, um abraço, viu, Ludmila? Alô, Rio de Janeiro. O Lucas Moreno, de São Paulo. A Andréia PJ, a Lady Diana, lá de Palmas, no Paraná. O pessoal fala assim, Carlos Pitt, manda um monte de abraço para Palmas. Então, gente, antes de eu chegar em São Paulo, de assumir a minha carreira artística, né, eu atuava em comunicação lá em Palmas, no Paraná. E lá em Palmas é que eu lancei meu primeiro CD, uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Alô, Palmas, muito obrigado. A Bia Almeida, de Curitiba, no Paraná. A Débora Linhares, de Clevelândia, no Paraná. A Josiele Polês, a Alice Dezenzik, de Pato Branco, no Paraná. E Selma Castilho, de Coronel Vida, bem-vindo! Obrigado pelo carinho da audiência em todo o Brasil e Portugal, via internet no mundão todo, ligados, ouvindo o programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Bora que bora, gente! Mais música no programa Carlos Pitt. Carlos Pitt, passe de mágica, música nova! Não nego que eu não durmo bem sem você. Prometo que eu não fico sem querer te ver. Não me escondo que eu sinto tanta saudade sua. Não nego quando falo contigo dá um calafrio. Prometo que seu beijo me dá um arrepio. Não escondo que amo você à luz da lua. Se eu pudesse eu faria um mundo para de girar. Eu buscaria você só em um piscar, pra ficar comigo. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo no passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Quando está comigo. Se eu faria o mundo para de girar. Eu buscaria você só em um piscar, pra ficar comigo. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo no passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em

programa do Carlos Pitti. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Alô, galera, aqui é o Matheus Minas. E aqui é o Leandro. E a gente também tá aqui com o nosso grande amigo, Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitti. Bora que bora, moçada. Programa Carlos Pitti pra toda a nossa rede. Brasil, Portugal. Que legal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e pela paciência também de estar aqui, não é? Fala, Miroca. Oi, Carlos Pitti. Oi, meu povo. E as povas também? Também, também. Então tá bom. O que, que tem pra contar pra nós hoje aqui? Vou contar que aqui em São Paulo, nesse fim de semana, vai ter um festival de rock da pesada, o Lollapalooza. Mas, em Pinhais, terá o Country Festival com Luan Santana, Munhoz e Mariano, Chitãozinho, Chororó, Cristiano Araújo, Ivete Sangalo. Aproveitem, paranaense. Meus conterrâneos paranaenses, Curitiba, que também é uma das grandes capitais que se ouve e se toca muito sertanejo. Isso aí. E mais uma dupla está sendo lançada no mercado, W e Felipe. Você conhece? O W é o que fez o filho Filhos de Francisco, lá do Zezé, é dos dois filhos de Francisco do filme gay, que contou a história de Zezé de Camargo e Luciano? Isso mesmo. O W foi o garoto que interpretou Zezé de Camargo na fase da infância e estava fazendo carreira solo desde então. E o Nathan Felipe, sabe quem é? Posso não, vou deixar que você conte. É o filho do Luciano da dupla com Zezé de Camargo. E aí ele preferiu usar o segundo nome, Felipe. Então ficou W, que foi o Zezé de Camargo, e o Felipe, que é filho do Luciano. A primeira música dele se chama Lado Indecente. Começaram bem. O W que fez, né, no filme, o filho de o Zezé. E o Felipe realmente é o filho do Luciano, né? De verdade, na vida real. É isso aí. Bem interessante. Tão bonitinho com eles. Vamos lá desejar sorte pra eles. Bora, que mais? E não é mentira não, mas no dia 1º de abril, Rio Negro e Solimões comemoraram 25 anos de carreira. Então, portanto, eles começaram em que ano? 1989. Ah, e quanto... O que tem? Você tem pra me dizer? Se eu vou te fazer uma pergunta, botar na parede agora. Ih, meu Deus do céu. Quantos discos já lançaram? Acho que foram 18 álbuns em 2 DVDs. Olha, Miroca, tá sabendo tudo. É, eu fui pesquisar um pouquinho como é que eles começaram. Eles produziam sapatos na cidade de Franca, no interior de São Paulo, apesar de serem mineiros, né? Mas acreditaram na carreira. É verdade, essa história é muito legal. Eles trabalhavam numa fábrica de sapatos e se conheceram lá, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí ficou essa dupla figura que a gente conhece tão bem. Só o Solimões que esqueceu de crescer, né? Mas pra martelar sapato não precisava, né? Mas cresceu na carreira, né? E eles vão lançar a nova música, que é Quem Foi Que Disse? E mais uma vez uma música dançante, engraçadinha, né? Quem foi que disse que eu quero muito dinheiro, viajar pro estrangeiro, ser alguém no galinheiro pra ser feliz? É isso que diz a música. É, e eles gostam muito da simplicidade, da vida do cowboy, da fazenda, do sítio. Rio Negro e Solimões é simplicidade, mas é modernidade também. Tanto que logo, logo vem um clipe dessa música aí também. E pra finalizar... Pra finalizar, vocês lembram, gente, do Rodrigo Andrade, que foi o Daniel, fisioterapeuta da novela Amor à Vida, casou com a Perséfone e tal? Ele também é cantor sertanejo e fez uma participação em uma música composta pelo grande André Morales. Opa, André Morales é compositor lá de Marília. Sim, compositor e parceiro de Carlos Pitti. Em quantas músicas que você já fizeram? Ah, são várias músicas, a gente tá sempre fazendo. Inclusive, essa semana já começamos nova música, A Saudade Aperta, por exemplo, a mais recente, que é uma composição minha e do grande André Morales. Então, vamos conhecer mais essa música, que é do André Morales, o nome difícil, e Gabriel Vitti. Canta Kael Reis, com a participação de Rodrigo Andrade. Toca aí pra nós, Pitti. Qual é a música? A música é Coisa de Louco. Coisa de Louco, meu! Alô, André Morales, um abraço! Seja bem-vindo, Kael Reis, lançamento com a participação do ator, cantor. Inclusive, ele vai estar no Faustão, no programa de televisão da Rede Globo, cantando, e o que mais? Dançando. Dançando, interpretando, fazendo, mandando bem, Rodrigo Andrade. Bora, moçada! Coisa de Louco! Programa Carlos Pitti. Aqui tem música sertaneja. Passei na sua rua e já tava desfilando de sainha, toda bonitinha, arrumada, pra ir pra balada e botar pressão. Ela é top que avião. Ela tem um charme de mulher que provoca quando quer. É, pois é. Sabe?

entender o que você quer. De sair na boa, nem lembro como é. Pensava em você, sempre esquecia de mim. Agora acabou, eu não quero mais assim. Chorei muito por você e você nem bola deu. Eu acho que agora foi você quem se perdeu. Se tá chorando pela rua, você sabe que a culpa é toda sua. E não adianta me ligar que eu não vou te atender. O que você fez comigo agora vai aprender. O melhor é me esquecer, me tirar do coração. Você quem foi embora, você quem disse não. Ó, tá com saudade. Quem mandou deixar? Agora que eu tô livre, que eu já tô curado, eu já tô vacinado. Você quer voltar? Acho que não. Eu não, não. Acho que não. Eu não, não. Acho que não. Eu não, não. Voltei a ser o dono do meu coração. Acho que não. Eu não, não. Acho que não. Eu não, não. Acho que não. Eu não, não. Quem bate se esquece, mas quem apanha não. Quem mandou deixar, hein? Acho que não, hein, Time Thiago. Vamos com tudo, tia garoto. E não adianta me ligar, eu não vou te atender. O que você fez comigo agora vai aprender. O melhor é me esquecer, me tirar do coração. Você que foi embora, você que disse não. Não tá com saudade, me mandou deixar. Agora que eu tô livre e eu já tô curado, eu já tô vacinado, você que quer voltar. Eu não, não, acho que não. Eu não, não, acho que não. Eu não, não. Voltei a ser o dono do meu coração. Acho que não. Eu não, não, acho que não. Eu não, não, acho que não. Eu não, não. Quem bate se esquece. Aí sim o sistema é bruto, hein? Programa Carlos Pitt numa boa. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência, hein? Chegando ao final nos programas, já passa o rapidinho, hein? É, não esquece de me acompanhar no meu site carlospitt.com, no Twitter @carlospitt, no Instagram Carlos Pitt Oficial, no Facebook a nossa fanpage Carlos Pitt Oficial lá, né? Ou ainda programa Carlos Pitt Rede. Eu vou ficar contente, feliz por você participar aqui. Eu vou mandar um abraço pra você também, tá bom? O nosso e-mail, tá bom? É programa Carlos Pitt, é programa @carlospitt.com. Agora eu falei bonito, né? Ou vai lá no site que tem tudo lá, tá bom? carlospitt.com, ok? Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem, tô de volta aqui pra toda a nossa rede. Programa Carlos Pitt aqui, ó. Pegou? Na sua rádio. Falou, falou. Fica com Deus. Um abraço, meu povo. Tchau, tchau. Sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui feliz tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Quando está comigo. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Um passe de mágica.